Joe, cê vê que tentou conspirou. Se abalou, tremeu quando o mano ligou. A nova doutrina e estilo de vida, sai fora da cena para ser feliz. Então me diz por que você tem que ser assim. Então só não se inspire em nós. Meu Deus é maior, mas ouça minha voz, não sou o melhor. Pelo valor da liberdade, a mente presa ou sem caráter obscuro. Aí andou na linha, rodeado a par de muro. Mano, tem atitude, cadê você? Seus amigos oferecem a pinga, a droga e fazer. Mas na hora que a chapa ferve, cê dá uma brecha, tem que correr. E a camarada G, cê evapora no ar como fumação de traga. Para a verdade que não existe paz, né? Eficaz demais pra mim, não é? Sou o que você agora pode ser. A vida é corrida na história, lembrou mentira, descrença. Sem morte não teve luto. Destino traçado, perdido por nada, tudo se liga, maluco. O homem é nada, é fraco. Foi Deus criado, mal seu raciocínio diz que pensa. Seu crime inventa, sua sentença. Logo condena, é só problema. E pra quem sofre, quem ama, quem tem o coração de ferro na mente não morre. É corrosivo, destrói somente aos poucos. E lembra da mãe, do pai, do filho. Deixa estar vivo de amor rancoroso. Ajoelhei pela paz, caí em prantos vendo a cena. Milhões de pessoas morrendo e você diz que não é seu problema. Mas como já tá escrito, o mundo jaz é do maligno. Incorporado uma par de ídolos, filho de servos, ateus e líbios. O mundo chegou ao limite, cegos e mãos é triste. Feliz de quem resiste, persiste na guerra. A espada de dois gumes é a palavra da Bíblia sagrada, eterna. Tempo pra pensar, recompor as lágrimas. O pranto que se espalha é consequência da falha. Poder do diabo é o sistema, domina o povo, massacra a raça. Ignorante, ingrata, pobre de espírito, sem Deus do coração e fraca. Obrigada a seguir os padrões de consumo distante da sua realidade de verdade. Sente na pele a dor e o ódio nos olhos, reflete o estilo, a roupa é a peste. Dinheiro compra sua alma, é o teste. Só na hora H começa a enxergar. Mas acredita, não tem mais tempo. Covarde, Jesus quer você em espírito e verdade, para batalhar, para guerrear. E como pra vencer a morte, o inferno. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo venceu a morte, o inferno. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo venceu a morte, o inferno. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, um coral de anjos. Hospital, morte cerebral, destruição mental. Mas o coração ainda pulsa, reage. Muitos já dizem que está morto. Poucos acreditam no milagre e a cura. Quando a fé supera a ciência, Deus fecha a sepultura. A obra, bonita obra, o plano voto sagrado com Deus. O Filho Santo, o Espírito promete seguir os seus caminhos. Moleque cresce, vira homem, esquece da palavra, esquece da promessa, padece e perece na terra. Quantos se vão, quantos morreram assim? É triste o fim, infelizmente é assim. Morte, depressão, desespero, presença do maligno que está no mundo inteiro, que te incentiva ao suicídio, lento tormento. Mas quem crê pode ver e sentir a luz. Quem irradia a vida de quem segue os caminhos de Jesus. Na paz de espírito, longa jornada, busca o reino do céu, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí, tome cuidado com o que tu fala, guarde quanto guarda o ouro. A árvore que não dá fruto é cortada, lançada ao fogo. Você que é servo, cuide mais da sua obra. Se santifique pela verdade, busca Jesus, que ele é a porta. E não há outra, se liga. Se o inimigo corrompeu, destruiu várias famílias, várias doutrinas, vários templos, veja, derrubou várias igrejas. Mas agora tá remido no Espírito Santo. Um coral de anjo, uma só canção, um novo cântico, uma só voz. Deus é por nós, é maior que a sua prostituição. Não é só da carne e da vontade do varão. Falsa doutrina também é ladrão. Se você tiver vontade de conhecer a verdade, de se libertar, acredite em você, mas acredite mais em Jeová. Que liberta, te cura, restaura, te oferece vida eterna. Busque batalha na guerra. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Santo, Salvador, Filho de Deus, nosso Pai eterno. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo venceu a morte e o inferno. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo venceu a morte e o inferno. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, um coral de anjo. Santo, santo, um coral de anjo. Santo, santo.